Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. São do Chile de Itacajó. Roça da Saudade. São Sebastião, padroeiro do meu lugar. A cidade está em festa, os romeiros a chegar. Daqui a pouco o leilão, um bolo eu vou rematar. Bora pra aparelhagem tocando, as marujadas dançar. O povo todo oriçado. Chegamos aqui na Vila de Itacajós, o Vestão do Círio. Obrigado, Hélio de Branjinha. Obrigado aí, toda a comitiva aí do Carretão. Live Show! O experiente de Enjara. Obrigado pelo carinho. Estamos juntos, hoje é chegando! Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do meu Pará, a cidade está em festa. Amigo Agilson, o Agilson Tobicá. E também o grande Adailton, o pai atrevido e toda a galera aí da loja. É um salve de São José. Obrigado! DJ Josi! O povo todo oriçado, o som não pode parar. A festa está faz d'égua, deixa o brega rolar. São José de Ribamar. Vamos ouvir, gente! Comitiva Carroça é Festa aí, já juntinho com a gente. Obrigado pelo carinho. Alô, família Café Saúde. Está comemorando com a gente, alô Bia! Bora pra que a Jorge! Na tenda dos sonhos só quero dançar pra você. A dança do ventre pra dar mais prazer, paixão. Tem uma pirâmide, quero te dar todo meu carinho só pra te provar. Que sou toda lisca e quero te amar. A luxuosa. Meu califa, eu te amo, eu te quero com todo calor. E aí, Itacajó? Califa, eu te chamo, abraço, eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo, eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa. Tem um CD do Hélio de Branjinha. Já aqui na mão do maluquinho. Já prontinho o CD do Cruzeiro, meu irmão. Hoje aqui não tá que ajuda. Tá na banda, chama. Não vai. Vem comigo, dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor. Ai, DJ Josias! Pode, pode, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga. Chega o meio do garinho, nosso grande vereador, galera. É o presidente da Vila Americana aí com a gente. O parceiro Júnior. E também nosso grande parceiro, vereador Darta. É o nome da emoção. Vamos, Josias. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Cada dia que passa eu fico louco. Uma equipe 20 embora. Fala com a comitiva lá, Jananha deu aí com a gente. Obrigado. Um abraço na você. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode, repole, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. E também a Silvane, a Alcenia, a Dalva. Todo mundo junto e misturado aí, mano. Ó, DJ Marquinho! Olha o comitivo aí do Mercadinho do André. Bora caminhar! Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, todos juntos. Marido maluquinho. E acreditam nas flores, vencendo os canhões. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Grande DJ Vigigal aí com a gente. Experiência do Marajó, obrigado, Vigil. E a comitiva ganhou cerveja. Chegou chegando. Bom, pelo amor de Deus. Vamos lá. Assaltados, armados. Uhul. Amados ou não. Quase todos perdidos. De armas nas mãos. Nos quartéis lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razões. Os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão. Caminhando e cantando e sendo. Olá, Jair Benevides aí com a gente. Meu grande Darta, obrigado! Ô, Benevija! Uma nova lição. Vamos lá! Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. já ouviu falar desta minha canção? Tanta história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Ele está enfurecido. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não te ligar, batendo aquele papo informal. Os olhos verdes, era uma tentação. Pega o Jesus, só na manhã por aí, né, Jesus? Um abraço, meu irmão. Princesa, só um pessoal. Tento levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz, ele der amor muito mais. Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração. Um ator principal, ou mesmo um pacudinho. Pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Amigo Fábio do Promará. Alô, Fábio. Um abraço pra você, meu grande parceiro Fernando Alcegonha. Deixa por aqui, obrigado, Fernando. Um abraço, meu irmão. Veja pra quem dá seu coração. Essa comitiva tem que tirar o chapéu, viu, meu irmão? Oh, meu amor, tirar o chapéu, minha comitiva, que é hoje é festa. Nesta minha canção, tanta história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. A luxuosa tem os olhos verdes, é uma tentação. Deixa eu cantar com meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual. Tá lindo levantar o meu astral. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Na solidão, oh meu amor, veja pra quem dá seu coração, oh meu amor, não pense que eu estou na solidão. Chegando o Bingão do Régio, meu irmão, já que é 12 e 15 de setembro. Tô sabendo que a comitiva vai levar um busão aí com 60 pessoas. E a premiação do bingo, hein? 50 mil reais. Eternamente, pois não vivo sem você. Vamos lá, Jorginho! Está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. É grande, é grande. É tão lá do Maranhão, aqui com a gente fazendo uma visita, meu irmão. Vamos, Jefferson! DJ! Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Minha paixão. com a gente. Obrigado pelo carinho. Fala com o Mentima aí do Café Saúde. Vem cedinho. Fazendo aquele aquecimento, meu irmão. Obrigado. Luciano, chega o governador da tarde aí, Luciano. Obrigado. Ei, Luciano. Baby, baby, sonho com você. Tira o fotógrafo, Mike. Bate sua foto na hora, meu irmão. Sou o Mike. Prova seu sabor. É o que mais quero. Eu sou sincero. Sou louco por você. Lembro de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do muro. No beijo que você me deu. Curti teus abraços, amei teus amassos. E parei no teu olhar. Fiquei alucinado, estou apaixonado. Por isso resolvi falar. Assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Eu já morei nos States e é pra lá que eu vou levar você. Assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Eu já morei nos States e é pra lá que eu vou levar você. Vixe, bora, tá cachorro! I want you, I need you, I love you, live from a dream. I want you, I need you, I love you. Aine de Josias, detona no animal. Ele está enfurecido. Lembro do teu beijo, lembro do teu cheiro. Lembro de tudo que é seu. Fica bem, né, Jona? E também a Raquel, a Madalena, o Sandro, o Sandro Pop. Alô, China! Alô, Medima de Bujaru. Chega com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço do Josias. Estou apaixonado, por isso resolvi falar. Assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Eu já morei nos estrangeiros. E é pra lá que eu vou levar você. I want you, I need you, I love you, with my dream. I want you, I need you, I love you, with my dream. I want you, I need you. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. Me magoou meu coração. Você quebrou e me deixou tão triste assim. Sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Dia 21 tem a nossa luxuosa na Vila Jutaí. Vai ter uma chuveversa bacana. Vamos lá, juntinhos, viu? Vixe, vamos. Bora passear. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. Me magoou meu coração. Você quebrou. Filhão aí, o nosso vereador Galeno, e com a gente, vamos juntos. Vamos virar a situação entre você e eu. só te liguei pra te falar que eu já cheguei aqui em Belém do Pará. Mas já pensei. Aí, nossa professora Sônia Araújo, lá de Santo Zé Bel, obrigado pelo carinho. Um abraço dos Josias. Professora, como é que é? Aqui tem emoção, pois o meu coração quer te trazer pra cá, pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Ivan Júnior. Cheguei aqui. Bora, Tacajós! Em Belém do Pará. Mas já pensei em te buscar. Parceiro Jean Grande. O Jean Hungria. Lá de Carapuru, daí com a gente. Ei, Vampirão! Aqui tem emoção, pois o meu coração. É o Daniel. Quer te trazer pra cá. Pra junto do povão curtir a tradição. Em cima ainda top, cara. O Adeudo, o Adeudo do Pai Atrevido. Aqui tem como em cima aí com a gente. Pois o meu lá do Lava, aí da loja Ferro Sal de São José. Pra junto do povão curtir a tradição de Belém do Pará. Carroça da Saudade. Do som, Josias. Sucesso em todo o Brasil. Eita, Cajós, vem comigo. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó. Sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto. Show de bola, né, Vanessa? Mim, como sempre aí, tá preenchendo a comitiva, a carroça é festa. Pra mim, é a comitiva das fronteiras. Difícil pra mim. Vamos lá! Amor, eu não entendo isso. Meus brothers, sucesso em todo o Brasil. Brasil tá aqui comigo. Já chega de dar um fode pra galera de Brasil. Vamos lá, gente. Beleza, Josias. Satisfação muito grande estar mais uma vez aqui no Cine de Tacajós. 4 anos, Josias. Para atualizar esse microfone, Josias. Vai tirar esse apito, Josias. Opa, agora sim, Josias. Tá melhorando. De que agradecer a toda a rapaziada aí, todas as comunidades que estão chegando pra curtir mais uma aqui. O meu vereador Darta e o meu amigo Cortesano, trazendo os melhores sons do estado do Pará pra fazer aqui o nosso Cine de Tacajós. E a carroça da saudade hoje aqui, juntamente com a live show, o Gigantão do Pará. Quero abraçar com muito carinho o meu amigo Beto Promoto, que tá por ali também, só da manhã. Nosso obrigado, Beto. E o vereador Darta convida a galera, viu, Josias? Festival Nossa Aí tá chegando. Dia 22 de setembro. Vai ser aí na casa do vereador Duarte. Sucesso em todo o Brasil. E Tandinha Tremidinho do Interlan. Live show. Carreta Murumbi. E a participação do Ed Brasil por lá, hein? Vai ser legal demais. Logo mais, Josias. O Ed Brasil vai tocar meia hora na carroça, viu? É toda Josias. Amor, eu não entendo isso. Você tá mudando. Lovers, too many nights facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. I'm so afraid without you. Meu parceiro Muri e também o grande Wagner, a Ediana, a Viviane, a Cristina, toda a comitiva lá de Santo Isabel. Junte aí, Takajó. I still believe that you cried for me. Will I survive without you? Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone in the rain. Like a fool, I was dreaming. Like a fool, to lose you this way. O parceiro Alex aí com a gente. O tatuagem da carroça. E Alex! Foi tanto que eu te amei e não sabia que pouco a pouco eu te perdia. Eu te amo. E aquele louco amor inesquecível. Casal Baixeria, Lana Quitéria, Lubifário, também o José Antônio. Eu te amo. E com a gente, obrigado, meu irmão. Vamos lá. Te amei demais, enlouqueci. Brigas banais, te perdi. Oh, o tempo já passou e eu não consigo. Carroça, eu te amo. Like a fool, I was waiting. Like a fool, for you to come back. Fool, I was standing alone. Like a fool, I was waiting. Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Aqui. Quando toco seus lábios giram muito. É o show da carroça. Natural. Você existe, eu vou me entregar. Numa noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser. Já faz tanto Sozinhas. Tempo que eu não sei o que amar. Sozinhas. A minha língua. Vem aí de Brasil! Já faz tanto tempo. Só mistura, rapaz. Olha, Josinha, aqui ao lado do nosso amigo vereador Darta, nosso amigo vereador Galeno. Um grande abraço a toda a rapaziada aqui no meio do povão e a galera chegando aí. Tá machucando aí, Josinha, senão fica rouco. Já por aqui, meio com a galera. E a festa vai continuar nesse domingo. Vai ter o Bingão da Moto aí também. E não esquecendo que vai ter a live show e também a carreta Morumbi. A festa legal, já aqui no meio do povão. Daqui a pouquinho a gente vai mandando muito abraço pra galera que está chegando. Muita gente de várias agrovilas, comunidades, já chegando pra curtir a Luxuosa. Segue o fluxo! Quando toco os seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Numa noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. Vamos lá, vamos lá! Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Manda bela. 007. Já faz tanto tempo. saber nesse instante por onde ela anda. É o show da carroça. Infelizmente alguém sabe, mas não quer. E minhas coleguinhas, alô coleguinhas, minha Lúbia Faro, a minha Dione, Camila, Jane, alô Daniel, um abraço. Sabem muito bem aonde anda você. Vixe, bora, Tagajós, como é que é? Vai lá buscar ela, passarinho. Parceiro Júnior da Branche. Essa lá do setor, meu irmão. De lá do Telolé com a gente. Alô, Júnior! Se você trouxer, lhe pagarei bem pago. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais. Sem esta mulher eu não consigo viver. Não vou mais na minha casa, levo tempo em beber. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Saúde. É, meu irmão, obrigado pelo carinho. Bora comer em cima da família Café Saúde. Vem cedinho com a gente. E aí, Café? Quem me dera saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Parceiro Júnior da Branche. Lá no Tenoné, obrigado, Júnior. Um abraço. Sabem muito bem. Atividade de Nossa Senhora do Bom Remédio. Foz de Jutaí. Jundiaí, na verdade. Variagem Guerreirão. Obrigado, valeu. Alô, China. Traz essa mulher pra perto de mim. O que vou fazer? Se depois o sonho se transformar em coisa séria, e além do meu corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei. Parceiro Júnior da Brás e sua esposa Michele. Do jeito que a gente, obrigado. Fica apaixonado. Fala, Rochando! Fala, Gajos. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. Solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Parceiro Filipinho, olha a equipe água, lá de Carubaru, de Carubaru, invadindo hoje aqui. Tão difícil pra explicar. Obrigado, valeu. Problemas. Parceiro Diel, Diel do Voyage Bangadão, lá de Santo Isabel. Tudo é paixão, são coisas. O Chino tá cachorro! Parceiro Cazuzinho! Vamos, Cazuzinho! Eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você. parceiro Gil Moreno. Alô, Gil! Um abraço, meu irmão! Um abraço do Josias! Bora, Dieguinho! Aile de Josias! Detona no animal! Mas tenho uma solidão tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. E a saudade chegando, tá, cajão? E eu não tenho medo. Quando você me quiser, quando resolver me amar, será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. E aí, meu vereador Dada? Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer. Vereador Darda, quem não vi, juntamente aí, o nosso vereador Galeno, um abraço, ele seu filhão, alô Júnior, parceiro Natan da MM, MM Vrido, tem vírus espaciando aqui com a gente, obrigado. Quero ser rei, não sou ninguém, sou um sentimento na contramão, eu sou seu fã. Aí, Josias, já por aqui, nosso amigo Júnior da Braz, ele e a Loura, já por aqui. Chico Preto, pelo amor de Deus, gente, tá beijando todo mundo, tá no meio da galera também. E a gente tá aqui no meio do povão. Vamos lá, segue o fluxo. Quando você me quiser. O Júnior da Braz é lá e cá, meu irmão. Vai de sai de então. Será que eu vou a do setor acreditar? Será que eu vou? Não sei. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão, com aquele olhar de quem não quer. JP de Santa Isabel, o nome da emoção. Tá por aqui, ele ao lado da sua esposa. É verdade. Que talagada, mulher, que ele teve agora. Merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei, não sou ninguém, sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã, eu sou seu fã, menina, eu sou seu fã. DJ Jefferson, vamos lá! Eu vou encontrar uma espaçonave do amor no infinito. Já! E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está? E aí, Marcelo, qual é a tua história? Conte logo uma história. Liga, Josi, grande Josi Lavareda, seu esposo lá de Santo Isabel, obrigado! Isso é uma praça mora. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais que meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor, esse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido do que meu próprio grito. Aí, Josias, o Toninho montou House Mix aqui do outro lado, viu? O Lúcio Cederno dele e o Toninho no dele. Uma espaçonave do amor do infinito. E aonde ela for, por favor, meu amor, aonde ela está? Conte logo uma história. Desbicha um papo legal, informal. Isso é uma praça mora. Eu quero é sempre mais. a comitiva Carroça é festa. E um detalhe, viu? Está chegando o festão de aniversário da comitiva. Em novembro. Meu próprio grito. Eu quero é sempre mais. Esse amor nesse espaço infinito está indo longe demais. E bem mais rápido. E aí, café? Do que meu próprio grito. Família Café Saúde. Vem, Café Saúde. Meu Deus. Jesus, para Jesus. Eu te amei de verdade, mas tive defeitos e não tenho o direito de culpar só você por toda a infelicidade que trago. Parceira de Leo e também sua esposa são Jenny. Defeitos é, estou aqui no só que dá um valor que me fazem sofrer. A luxuosa. Estou sozinho no meu mundo sem amor. Novamente meus defeitos me jogaram nessa dor. E a tal felicidade pouco tempo me durou. Como sempre a saudade foi tudo que restou. Por toda a infelicidade que trago no peito, são os meus defeitos que me fazem sofrer. Aí, Josias, abraçando toda a produção da Live Show, tá por aqui, dando aquele clique digital nas fotos pra você levar como lembrança, tá bom? A galera tá circulando por aí, vamos embora! JP aqui no Boladinho, meu irmão! Esquece o seu amor. E aí, JP? Para tê-la como amante, qualidades me faltou. Oh, oh, oh, oh. Qualidades me faltou. Hoje eu vou sair por aí. E o primeiro bar que eu encontrar, vou beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Fiel de Santa Isabel, considerado da carroça. Deixei, deu errado, ainda vou. Tira o chapéu pro JP. Pela ingrata daquela mulher. É o nome da emoção. Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Vou beber. Cheiro, vereador Darta! Ei, meu vereador! Ingrata daquela mulher. Estão do Ciro de Tagajós, meu. É só! Será que todas são iguais? como é bom. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Amigo Fernando da Cegonha, e toda a comitiva aí, meu irmão. Obrigado pelo carinho. Rompendo mais uma fronteira com a gente. Hoje eu vou sair sem rumo certo. Se encontrar um aberto, vou beber até cair. Olha, domingo, dia 8. E mais uma fronteira, viu? Deixei eu. Não deixo esse bagulho doido, meu. Ainda fui abandonado. Lá na Vila Bom Jardim. Vila ingrata da próxima caneta. Apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer. Já chega o Toninho. Vai detonar. Já chega o nosso maestro. Meu pequenino amor, DJ Josias. Que saudade de você. Não aguento mais. Preciso te ver. Ananda Moranguinho. Meu pequenino amor, sinto falta do teu beijo. Vem depressa, vem matar meu desejo. Mate o virgem. Desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos e bem baixinho falar da minha paixão. Eu vivo contando as horas contigo, sonhando a vida inteira, estarei te esperando, pois o que importa é o que vem do coração. Junto hoje, já super lotando de ponta a ponta. Hoje aqui no Bestão do Sírio, Guitarra Jones. Live show! Eu cometi mais a live show. Obrigado. Abraço dos Josias, como é que é? Eu vivo contando as horas contigo, sonhando. A vida inteira estarei te esperando. Pois o que importa. Chibiu Motos e também grande Pedrão, o Pedrão do Açaí, lá de Bujaru. Estou aqui, saiba essa saudade de você, tá doendo em mim. Para Cris! No alto da serra, eu fiz essa canção de amor, pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. Olha, Jaquinho. Chuva fina é tempo. Alô, Caida! Perdoa essa minha insensatez. Fica com que tá o vai aí. Vez, por favor, vai. Não vá. Não vai embora. Parceiro Dieguinho, dá um caio. Meu sonho é. Tá de volta aí, meu irmão. Obrigado, Dieguinho. Tamo junto. Ei, você, você e eu. Doce amor. Vamos, Dieguinho. Não vai embora. Não leve o meu sonho azul. Chora, amor, doce amor. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor. Pra falar dos nossos momentos, que nas asas do meu pensamento torna meu sonho azul. É uma tona de luxo, um abraço pra você. Feliz se ver por aqui, viu? Chuva. Amiga Bete, a nossa motona de luxo, considerada do pretinho, obrigado. Sensatez, fica comigo de vez, por favor, não vá. Não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Não vai embora. Amigo Fábio do Promorá, junto com a Eliane. Um abraço. Vamos embora. E aí, JP? Estou tão sozinho e ela nem telefona. Eu falei coração, pra você não se apaixonar. Agora tá teu jeito, não reclama. Me diz que é ilusão, que essa solidão vai passar. Caso isso não aconteça. Cheiro Júnior da Bros. E também seu grande amor, nossa amiga Michelle. E ela. Aí o casal lá do setor. O casal do Tenoné. Um abraço. Eu juro que vou sair dessa. Dos penhoqueiros. E você. Aliás, o penconheiro. Que penconheiro. Aceita. Obrigado. Vamos lá. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim. Dias. Já por aqui com a família Pau do Amor, rapaz. A dona Carmen já tá por aqui, lá na casa de show retorno, viu? Toda a rapaziada de Intel também, toda a família tá legal. Aqui no meio do povão, aqui próximo ao palco, viu? Olha, a dona Carmen tá na área. Segura, Josias! Estou tão sozinho e ela nem telefona. Eu falei coração pra você não. Se apaixona. Agora tá teu jeito, não reclama. Me diz que é ilusão, que essa solidão vai passar. Caso isso não. E nosso amigo Bolacha, e também um grande Joca, Joca Monte. E assistir a rainha, curar. Rainha do peixe frito, meu irmão. Lá de Guarapuru, obrigado. Eu juro que vou sair dessa. Ei, Marquinho. E você vai ter que aceitar. O show da Carroça da Saudade. A tecnologia mais moderna do planeta. Agora, aqui, pra você. Porque a história não se faz só de passado, e sim do presente e futuro. E nós, com trabalho e competência, estamos fazendo a nossa. Pois quem escreve a história no presente, jamais será esquecido no futuro.